Quando olhaste bem nos olhos meus, corações sofridos, rosas e espinhos. Me pergunto qual será o caminho a ser trilhado por entre os fatos de honra ou glória, derrota ou vitória. Abençoados são vários debaixo do céu, soldado armado cumprindo o papel. Nascemos, crescemos, lutamos, choramos, sonhamos com melhores dias enquanto Cristo não vem. Vivo um dia de cada vez. Sem pressa me expresso, meu sentimento completo. O amor não rimou com quem cantou falso louvor. Correu, se escondeu, depois se entregou. Do que valeu bater no peito e grita pra mim mundo, se nem por um segundo alguém te escutou. Cê pensou que era rei, mentiu, ficou sem ninguém. Caiu o coração de pedra que na selva se traiu. O sistema planta o crack, nós colhemos nossos corpos mortos sem autoestima, misturado aos destroços. É triste saber que a vida está nas mãos de quem não tem nenhuma compaixão. Quando olhaste bem nos olhos meus, enquanto nosso sangue é derramado nas ruas, do outro lado a madame desfruta de um almoço e um bem-estar social. E nós malemá, notícia de jornal. Ninguém é por nós se não é nós mesmos. Na solidão com vazio no peito, rezando pra chover e abençoar a terra. Mas se chove demais, casa cai, já é. Em meia selva de pedras, cada um fala o que pensa. Uns vivem de mentira, outros de aparência. E muitos em comum sobrevivem pelas próprias mãos. Levanta cedo pra pregar o primeiro busão. A maioria passa pouco tempo com a família. Não tem curso superior pra subir nessa vida. Uma ganância pouca, uma ambição mesquinha. É triste saber, mas viver é pior ainda. Quando olhaste bem nos olhos meus, quando olhaste bem nos olhos meus.